na firma do pod 10 rola muita putaria. Na firma do pod 10 rola muita putaria. Novinha então cai pra tentar.